Facts! Lito Atalaia! Juntos mais uma vez! Esse é o vão da ingratidão! Ouve só! Se avaliado, ponto alto que se alcance, faz valer a escalada, a chegada, entendimento, a palavra, o juramento, reafirmada, documento que se lavra, sacramento, adorna a alma daquele que nunca o contorna, orna quem te afia, mas se volta contra a morna. Lembre-se, a ingratidão faz com que sua morte seja em vão, e cada perfuração doa direto em seu coração. Nada pior que a negação, o bem, o mal e confrontação. O imundo faz seu ninho na sua incompreensão.